Mais de 400 mil famílias se envolveram em conflitos pela água entre os anos de 2002 e 2016. Além das privatizações das águas, as populações do campo e da cidade também sofrem com as consequências da poluição dos rios. Mais de 350 mil famílias agricultoras do semiárido ainda não têm água potável para o consumo. Precisamos juntos e juntas transformar essa realidade. Água é direito, não é mercadoria. Este produto de áudio foi elaborado pela Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM. Apoio Fundação Banco do Brasil.